pobre irmão. Jesus é que nos diz: não deves odiar. Tira esse ódio do seu coração. A fim de nos salvar.